assim. Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura. Faz-me levitar, querer respirar no teu corpo esse cheiro suave. És minha baby, que me enlouquece. É aquela que eu quero abraçar. Meu, só meu. Teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão. Perco os sentidos quando estás aqui, quando tu danças para mim. Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura. Faz-me levitar, querer respirar no teu corpo esse cheiro suave. És minha faz-me sentir.